Hoje à noite eu tive um sonho estranho, mais ou menos o seguinte. Eu estava num carro e sofri um acidente. O mestre mestrão veio a falecer. E logo depois eu tive outro sonho, que foi mais ou menos assim. Eu tava no meu condomínio, procurando um mistro pra tocar teclado, mas não sabia se ele tava vivo ou não. Eu lembro de ter tido um acidente, mas não sei se foi real. Será que isso tudo é uma ilusão? Será que tem algo errado na minha mente? Eu continuei procurando, não achei, mestre. O que é que eu faço? Tinha gente chorando na rua. Nem lembro se era eu. Eu procurava alguém conhecido e me perdia. Como explicar o sentimento de ser enganado e pensar que um de seus melhores amigos morreu? Eu lembro de ter tido um acidente, mas não sei se foi real ou não. Será que tudo isso é uma ilusão? Será que tem algo errado na minha mente? Às vezes você só quer ouvir o seu artista favorito. Com o Spotify Free, você pode ouvir todas as músicas desse artista. Com o Spotify, encontre mais músicas que você curte.